errado uma vez, tá? Homem aprovado. Bravo, acho que chama em torre, Salvador, na frequência 118.612. Obrigado, Bravo, você tem suado. Romeu Bravo. Romeu Bravo, fica repartindo a sinal 17. Pode. Ação final baixada travada, Romeu Bravo. Romeu Bravo, fica livre, pouso na 17, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. Passa. Golf parqueado na posição número 8, bom dia, obrigado. Bom dia, frequência livre, Mike Zulu Golf. Vasca, solo aos 48, informa o pátio destino. Livre táxi, pátio 5, Romeu Bravo, Vasca, frequência livre ao estacionar.